Reginald, que o motivo desse contato é pra encomendar um som baseado no meu relato, sem revelar o nome, apenas conte a história de quando eu era feliz e acabei jogando fora. Sabe quando alguém combina nos seus mínimos detalhes? O olhar dessa menina me levava a mil lugares, até que o envolvimento só confirma o sentimento, semelhante a um tesouro rumo ao entendimento. De algo mais duradouro, ela me fazia se sentir como se achasse ouro. Até que uma amiga dela pediu um pedaço. Eu fui pela carne por prazer, agi feito um palhaço. Hoje fazem anos que nunca mais dormi nos seus braços. Apenas consequências. Não me digas, não. Não me digas. Escolhas feitas terão consequências. Só quem controla a mente aproveita a existência. Oh, quando se serve ao corpo mais do que ao próprio ser, grandes coisas se desfazem por um pequeno prazer. Você trocou um domingo ensolarado e muita calma por algo que só satisfez o lado animal da alma. Ela só se retirou sem falar nada, e você me encomendou uma letra sobre essa parada. Agora não adianta ficar sufocado com nó na garganta. A vida é pra frente, aprende e segue, porra, se levanta. Levanta e anda, anda não corre. Deus te apresenta a vida e a morte, você que escolhe. Não me digas, não.